canal2.radioantenaweb.info, o site da nossa estação. Neste momento você ouvirá Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, um programa ecumênico religioso produzido e apresentado por Mendonça, diretamente do Estúdio 2, Urânia, São Paulo, Brasil. Da praia, não buscaste. Me chamaste para caminhar na vida contigo. Olá, boa noite. Estou chegando com o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, aqui pela Continental Rádio, a rádio dos grandes louvores. Programa que também está sendo gravado para Antena Web, o seu canal 2. Nesta quinta-feira, dia 30 de maio de 2013. Corpus Christi, né? Um feriadão pra nós aqui, né? É, um feriado nacional aí, religioso, né? E nós estamos aqui com o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, iniciando então ao vivo para Continental Rádio e gravado para o canal 2 da Antena Web. E nós vamos trazer a nossa primeira seleção desse dia, desta noite. Eu pensei, Juliana Ribeiro, Barco à Vela. de Eugênio Jorge. Eu pensei a barca. Esconder-me e longe de ti. Pedro Bento e Zé da Estrada, sete palavras. E depois muito mais pra você aqui na Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores. Uma boa noite pra você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. E pra você que está ouvindo aí em um horário diferente, né? E todos vocês que estão aí na audiência neste momento, a paz do Senhor, que Ele esteja aí abençoando você com muita saúde, muita felicidade, prosperidade, tranquilidade, harmonia, tudo que você precisa aí pra você viver bem e viver melhor, ok? Às 18h05, iniciando então o caminho da verdade, da luz e do amor. Você está na Continental. Insiste em perseguir meus desejos, insiste em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Seguir meus desejos, insiste em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde me aprover. Calma meu querer pra ouvir o que Deus quer. A favela solto pelo. te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Sabes bem. Que a outros descanse, amor que almeja seguir amando, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir. Pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas, Senhor. Buscarei outro mar. Você está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Canal 2, Antena Web.

Nós estamos aqui diante de uma Rapunzel que tem mais de quase que 1,5 metros de cabelo, né? E que, de coração aberto, nasce silenciosamente, veio bater aqui na porta da nossa amiga Vanilza, essa cabeleireira que vai dar o depoimento dela, né? Assim que viu a chegada da nossa menina, que tem apenas 14 anos. Como é seu nome? Graziele. Graziele de quê? Santos de Oliveira Alves. Graziele, olha que maravilha, né, Vanilza? Você pensou, quando essa campanha começou a ser feita, que a gente ia ter um momento tão glorioso como esse? Não. Sinceramente, não. Ah, quando a Grazi chegou no salão, eu fiquei estarrecida. Eu não consegui cortar o cabelo dela antes que a Mara visse, porque é um negócio assim, impressionante, uma coisa maravilhosa e um gesto muito lindo. Nossa. Ela tem 14 anos, nunca cortou esse cabelo e decidiu fazer essa doação. Agora, a qualidade desse cabelo, estou quase querendo fazer uma peruca para mim, se eu pudesse, meu Deus do céu. Que coisa maravilhosa. A qualidade do cabelo dela é impressionante, porque o cabelo está tratado de raiz à ponta e totalmente inteiro. Ele está perfeito. Eu nunca vi coisa igual. Inacreditável. E a gente tem que dividir o mérito com os pais da Graziele. Deixa eu conversar com a mãe e com o pai aqui. Como é o nome da mamãe? Maura. Maura, como é que foi a decisão de não cortar? Foi deixando crescer? Como foi? É, porque o cabelo dela sempre foi assim, um cabelo assim, liso, assim, um cabelo... Né? E a gente foi deixando crescer, forte, né? Foi achando bonito e tá, também tá hoje, né? O que, que você acha que ela vai sentir depois que enfrentar a tesoura? Ah, eu acho que ela vai sentir assim, mais aliviado, né? De quem foi a decisão de fazer a doação? Ah, a decisão partiu dela, né? Aí ela falou assim, mãe, eu vou doar esse cabelo, assim, aí começou a procurar, né, na sede, uhum. Aí a encontrou, né. Ai, que maravilha. Então, a gente fica muito feliz. E o paizão deve ter maior orgulho desse cabelo, e normalmente os homens, né, têm muito encanto pelas sereias, né, pelos cabeleiros das mulheres. Meu nome do pai? Carlos. Carlos, então... Como é que é? Você está pronto para ver sua filha de cabelo curto, depois de 14 anos, vendo aí com o cabelo lindo, tão longo? Sim, a diferença vai ser mais assim para ela, ela vai sentir bastante pelo tamanho, pelo peso, vai ter mais um alívio. E também a gente fica naquela expectativa de o cabelo tão bonito ser cortado, mas vai ser por uma causa exata, muito nobre, né, que nós acolhemos de estar doando o cabelo nesse momento, né? Então, eu só queria uma palavra final, Grazi, para todas as mulheres que jamais poderão sonhar em ter um cabelo, né? Isso, apenas vão usar perucas em função do escalpelamento. Pois é, assim, quando eu tive no pensamento assim, de doar, eu pensei justamente nelas, porque elas vão ter um cabelo, vão se sentir felizes com isso. E eu acho que assim, meu cabelo vai ser de grande ajuda, porque dá para fazer pelo menos umas 3 perucas, pelo menos que é grande. E eu vou estar ajudando mais de uma pessoa e isso elas vão ficar muito felizes com isso. Você nunca pensou em vender esse cabelo? Eu pensei assim, vender é dinheiro, né? E eu não tô precisando, Deus já me deu tudo. E eu tenho certeza que ele me deu esse cabelo para me ajudar alguém. E esse momento aqui, eu estou ajudando alguém. Então, eu optei por não vender, doar. Era o melhor fazer. Parabéns, Graziela, pela sua ação solidária e que a vida continue reforçando sua força, raça e fé. Viva Maria! Viva Maria! Produção e apresentação, Mara Régia. Horas e 25 minutos. É o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, ao vivo aqui pela Continental Rádio, a rádio dos grandes louvores, e sendo gravado para o Canal 2 da Antena Web, a sua estação radiofônica na internet, nesta quinta-feira, 30 de maio de 2013. Uma boa noite para você. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. E na sequência nós vamos aí, porém eu quero deixar aqui para você que queira fazer a sua indicação, a sua participação no programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Eu deixo o meu e-mail, estudio2.producao@gmail.com, estudio2.producao@gmail.com, o 2 é número 2, ok? estudio2.producao@gmail.com. Agora sim, na sequência aí, vamos de... Eu pensei muitas vezes... Padre Zezinho, aconchego. Delane Martins, você. E depois, André Valadão, abraça-me. E depois, muito mais pra você. Maquina, Continental Rádio, a rádio dos grandes louvores. E também para você que está ouvindo posteriormente aí no canal 2 da Antena Web, a sua estação radiofônica na internet. Obrigado pelo carinho da audiência. Que Deus abençoe a todos vocês aí com paz, saúde principalmente, ok? E muita harmonia, felicidade para todos. E um abraço aqui do Mendonça, ok? Aquele abraço paternal para cada um de vocês. Casa é uma casa pequenina, cabem cinco, mas abriga muito mais. Nas janelas tem um jogo de cortinas que tremulam qual bandeiras pela paz. Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras, quase tudo a gente tem que repartir. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorriso. As cadeiras, o sofá, o pão e o vinho, as lembranças, as tristezas e o sorriso. Tem calor, tem harmonia. Cabem cinco, mas abriga muito mais. Nas paredes tem Jesus e tem Maria, que nos lembram que é melhor viver em paz. Quando às vezes vai nascendo uma barreira e um de nós esquece a hora do perdão, um sorriso, uma inocente brincadeira, faz a gente remoçar o coração. Um sorriso, uma inocente brincadeira, faz a gente remoçar o coração. Você está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Minha casa fica perto de outras casas, e na rua brincam 30 ou 100 crianças. Na varanda, meus compadres e comadres tiram prosa, repartindo as esperanças. Duas mesas, um sofá, quatro cadeiras. Quem tem tanto, quase sempre tem demais. Um empresta, o outro aluga. longa vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Um empresta, o outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Abrigam seis ou mais. Eu sou pobre, mas sou como os passarinhos. Tenho casa onde a gente vive em paz. Mas conheço quem também, não tendo nada, não consegue já nem sabe mais lutar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, só pra ter onde morar. Passa a vida sob as pontes e calçadas, ou nem come, só pra ter onde e seguir, que nos faz feliz, que nos faz sonhar, chorar e até sorrir. Mas quando aperta o coração, queremos alguém pra dividir, pra ajudar, estender-nos a mão e dizer: estou aqui. Quando um dia pedi a Deus um grande amigo sincero e tive, e ele me indicou você, que era impossível pra mim. O tempo passou, eu te conquistei. Foi difícil, mas consegui. E hoje digo, sem nada temer, você é a amiga que eu sempre quis. Você que tem sempre uma palavra amiga, você que me ajuda com o peso da cruz, você que chegou em minha vida quando eu perdi socorro a Jesus. Você, nos momentos de grande aflição, você que conforta o meu coração. Em você, amiga, se cumpre a vida. Existem amigos mais chegados que irmãos. Que Deus abençoe a todos os meus amigos que estão aqui nesta noite, os amigos de perto, os amigos de longe, todos que vieram aqui, vocês são os meus amigos, vocês fazem parte da minha família. Obrigado pela vida de todos vocês. Obrigado. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Os meus amigos podem aplaudir o nome do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Jesus. E agora, representando todos os meus amigos, eu quero convidar minha irmã, minha amiga, inspiração desta canção, Nívia Silva! O tempo passou, eu te conquistei. Foi difícil, mas consegui. E hoje digo sem nada temer. Você é a amiga que eu sempre quis. Existem amigos mais chegados que irmãos. Você é a amiga que Deus enviou para me ajudar. E para mim é um prazer muito grande poder dividir com você esse dia tão especial, carregar o peso da cruz. Quero te dizer que Deus é contigo e eu me orgulho de estar com você nesta caminhada. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Tira teu fôlego com minha fé e te adorar. Você está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me, toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração, Jesus, quero ouvir teu respirar. Tira teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o vivo que desceu do céu. E aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, oh, e use-me, 18 horas e 43 minutos. Uma boa noite pra você. Que a paz do Senhor esteja aí com você, né? Te abençoando, trazendo a paz e a saúde. Este é o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, apresentado ao vivo para Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores, e gravado para o canal 2 da Antena Web, a estação radiofônica na internet. E nós vamos aqui trazendo mais musical aí. Antes eu quero deixar o e-mail para você fazer a sua indicação aí, a sua menção. Estúdio2.tutucal@gmail.com. O 2 é número, ok? Estúdio2.producal@gmail.com. Estúdio2.producal@gmail.com. E na sequência da nossa programação, chegando Adoração e Adoradores até os confins da terra. Sueli Lima, As Portas Vão Se Abrir. Levita Agnaldo de Jesus, Amor Incomparável. 18 horas e 44 minutos. Obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Você está na Continental. Amor como de Jesus. Não existe igual. Amor capaz de dar sua vida em troca de outra vida. Hoje você diz que não tem. Torturado e açoitado, carregando aquela cruz. Foi blasfemado e coroado com a coroa de espinhos. Meu amor de mãe, pode se comparar com o amor de Jesus, com o amor. Pode se comparar com o amor. sabe assim. É madrugada e outra vez você perdeu o sono. Final da estrada, desabaram tantos planos, tantos sonhos. As lutas são demais. No teu rosto vejo lágrimas rolarem. Quero ouvir! Mas filho, não desista de lutar, porque eu sempre te amei. E andar sozinho nunca te deixei. Está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Vou até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu rei amado Salvador. Nunca vi um amor igual que a todos. até os confins da terra proclamar tua palavra. Anunciar o amor de quem morreu e se entregou por mim. Se ele foi capaz de me amar assim, como um pecador entregue ao mal, não poderia mais viver só para mim. Vou viver pra Cristo até o fim. Vou viver pra glorificar ao meu Rei amado e salvado. Nunca vi um amor igual que a todos quer me dar do mal. Sempre te amarei, eu te seguirei pra sempre. Horas e 57 minutos. Uma boa noite pra você que está na Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores, ao vivo. E pra você que posteriormente estará ouvindo aí no canal 2 da Antena Web, a sua estação radiofônica na internet. E todos aqueles que estão neste momento ouvindo a paz do Senhor, né? E Ele abençoe com muita paz, muita saúde principalmente, né? E eu, mais uma vez, eu quero deixar aqui o meu e-mail para a sua indicação, a sua menção aí para o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Estúdio2.producal@gmail.com. O 2 é o número 2, certo? Estúdio2.producal@gmail.com. E na sequência da nossa programação, mais música para você aí, para alegrar nosso coração e levar nosso pensamento a Deus. Namari, Alfa e Ômega. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Eu pensei. Gaston Rufino, Além da Medicina. Regis Danezes, Aliança. E finalizamos esse bloco aí com o Padre Zazinho, Águia Pequena. E depois muito mais pra você aqui na Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores. E pra você depois aí no canal 2 da Antena Web, a sua estação radiofônica na internet. Aquele abraço fraternal do Mendonça. E obrigado pelo carinho da audiência, da sua companhia. Te amarei, Senhor. Eu só encontro a paz e a alegria bem perto de Ti. Quando você saiu pelas ruas em grande aflição, ao teu lado te livrei da morte, contigo fiquei. Quando você estava chorando sozinho em seu leito, toda lágrima ali derramada também enxuguei. Quando você pensava que estava sofrendo sozinho, sem que você soubesse, ao seu lado eu também caminhei. Quando você falou é o fim, agora não tem solução, eu chequei bem na hora e assim te tomei pelas mãos. Você está na Olímpia, no programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Todas as coisas que existem não existiriam se não fosse por mim. Antes que houvesse céu, antes que houvesse luz, eu estava com Deus no princípio. Estava eu, ajudei a criar cada estrela e por nome a chamei. Eu estava naquele momento das primeiras águas, e o homem do jardim do Éden também eu formei. Entrei lá do alto engano e vi sua queda. Quando a morte entrou nessa terra pela maldição, eu tornei-me semente humana de uma mulher. Eu nasci numa cruz, eu trouxe salvação e por ti eu venci. Alfa e ômega, eu sou o princípio e o fim. Todas as coisas que existem não existiriam se não fosse por mim. Antes que houvesse céu, antes que houvesse luz, estava com Deus no princípio, meu nome é Jesus. Antes que houvesse céu, antes que houvesse luz, eu estava com Deus no princípio. Procurar e não achar uma saída. É tão sofrido ver alguém perder a vida. O desespero toma conta do coração.

haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras. Se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Tu me fizeste amar o risco das alturas, com a ânsia de chegar. E embora eu seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Prece que eu repito suplicante por mim, por meu irmão. Dá-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais pra ser feliz. Não vou descer nem jogar fora o meu projeto. Vou ser quem sou e sendo assim, serei feliz. Às 19h17, este é o programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, ao vivo pelo pela Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores, e sendo gravado para o canal 2 da Antena Web, a sua estação radiofônica na internet. E todos têm aí aquele abraço paternal, né, aqui do Mendonça, e também o desejo de muita paz, muita harmonia para todos vocês. E o meu agradecimento pelo carinho da sua audiência, da sua companhia. Mais uma vez, um e-mail aí para você, a sua indicação, a sua participação. estudio2.producal@gmail.com estudio2.producal@gmail.com. O 2 é o número 2, ok? estudio2.producal@gmail.com. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Na sequência aí, David Kelly. Eu pensei. David Kelly. Águas profundas. Depois, Adoração, Banda Discípulos. Outra aí de David Kilan. Opa, tá difícil falar o nome dele, hein? David Kilan. Acende o fogo em mim. E depois, pra finalizarmos esse bloco aí, Namari, Sabor de Mel. Às 19h19. Então vamos para mais música para alegrar nosso coração, hein? Nessa noite aqui de quinta-feira, 30 de maio de 2013. Você está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Sobre nós com a chuva, faça as águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Vem sobre nós. Vem sobre nós com a chuva. Faça as águas subirem nesse lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar. Por quê? Pois eu quero nadar. Quero nadar no teu rio. Quero beber de tuas águas. Quero nadar. As águas subirem neste lugar. Libera o teu rio sem medida. Vem tuas águas agitar suas vozes. Vem sobre nós como a chuva. Faça as águas subirem neste lugar. Sem medida. Vem tuas águas agitar. Pois eu quero nadar. Quero nadar no teu rio. Quero beber. Quero beber de tuas águas. Quero nadar. Quero nadar no teu rio. Quero beber. Quero beber tuas águas. Existem águas. Existem águas que estão nos artelhos. E existem águas que estão nos joelhos. Existem águas que estão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. tem águas que dão nos joelhos. Existem águas que dão nos lombos. Mas tem águas mais fundas, eu sei. você que está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Acende o fogo em mim. Você, meu coração, você conhece. Acende o fogo outra vez. Vem me convidar com seu amor. Acende o fogo. Acende o fogo em mim. Minha visão morrer. Clamando estou. Acende o fogo em mim. Esse meu coração você conhece. Acende o fogo pra Deus. Me corrigir com seu amor. Acende o fogo outra vez. Eu não serei precioso metal, pobre nu, humilhado estou. Você conhece, acende o fogo da vez. Vem me corrigir com seu amor. Acende o fogo da vez. Eu não serei precioso metal. Pobre nu, humilhado estou. Acende o fogo em mim.

19h44. E você está na audiência do programa Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Ao vivo aqui pela Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores. E sendo gravado para o canal 2 da Antena Web, a sua estação radiofônica na internet. Hoje, quinta-feira, dia 30 de maio de 2013. A paz do Senhor esteja aí com você, onde você estiver. E desde já eu vou agradecendo o carinho da sua audiência, da sua companhia. Convidando você para novamente estarmos aí amanhã, a partir das 18 horas, pela Continental Rádio, a Rádio dos Grandes Louvores. E para os ouvintes da Antena Web, no seu canal 2, o próximo programa. E todos fiquem com Deus. Aquele abraço fraternal para cada um de vocês. E vou deixar minhas três últimas desta programação. Eu pensei muitas vezes calar e não dar nem resposta. Pelo caminho da América. Eu pensei. Depois, terra de Santa Cruz. E longe de ti. E finaliza com o Padre Antônio Maria. Mas tua força venceu e ao final. Nossa Senhora do Novo Caminho. Então fiquem todos aí com Deus. Aquele abraço fraternal. Tchau. América, há tanta dor, tanto pranto, nuvens, mistérios, encantos que envolvem nosso caminhar. Há cruzes beirando a estrada, pedras manchadas de sangue, apontando como setas que a liberdade é pra lá. Pelos caminhos América, há mães gritando qual loucas, antes que fiquem tão roucas, digam aonde acharão seus filhos mortos levados na noite da tirania. Mesmo que matem o dia, elas jamais calarão. Caminhos da América. semeando no vento frases teimosas de paz. Lá na mais alta montanha há um pau d'arco florido, um guerrilheiro querido que foi buscar o amanhã. Pelos caminhos da América há um índio tocando flauta, recusando a velha falta que o sistema lhe impôs. No violão um menino, um negro toca tambores, há sobre a mesa umas flores pra festa que vem depois. Pelos caminhos da América, pelos caminhos da América, pelos caminhos da América. Aos pés do Senhor. atravessei mares e rios pra te encontrar. Teus olhos foram luz divina pra me iluminar. Senhora do novo caminho é quem me conduz. A sua fé escreve em flores o amor de Jesus. Mãos por uma irmã de fé, aquele presente divino num olhar sereno me fez perceber que o mundo está pedindo ajuda, gritando socorro pela oração. Juntando nossa fé à tua, remove a montanha de nossa aflição. Seguindo o compasso de teu coração, deixo pra trás velhos caminhos onde andei sofrendo na escuridão. Senhora do novo caminho, toma-me em teus braços tão cheios de luz. Me faz escolher o caminho da felicidade, o caminho Jesus. Acabou de ouvir Caminho da Verdade, da Luz e do Amor. Agradeço o carinho da sua audiência e da sua companhia. Convido para novamente estarmos juntos nos próximos programas. Fiquem todos com Deus. Aquele abraço fraternal para todos. Tchau. Tchau. Lenta e calma. Tchau.